Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, moçada! Alô, gente! Estou chegando! Programa Carlos Pitty a partir de agora para toda a nossa rede, diretamente de São Paulo, para Brasil, Portugal e agora também Paraguai, hein? Brasil, Portugal, Paraguai e todo mundão ligadinho com a gente no programa Carlos Pitty. Boas-vindas a você, tá bom? Fica ligadinho porque na próxima hora, você sabe, tem lançamento, tem sucesso, tem bate-papo, tem entrevista exclusiva com os melhores artistas de nossa música, tá bom? Já já tem entrevista exclusiva. Bom, enfim, tem muita coisa legal pra falar pra você, pra trazer pra você, pra apresentar pra você através do nosso programa Carlos Pitty. Começando bem, vambora! Começando com Carlos Pitty, botando pra arrebentar, festa rave! Programa do Carlos Pitty. Aumenta o som, DJ, agora e bota pra quebrar. Aqui na festa rave o bicho vai pegar. Vai ter muita gatinha, bebida e pegação. Hoje tá tudo liberado, DJ, solta o pancadão. Gente, vem dançar o pancadão. Gatinha requebrando, vai descendo até o chão. Essa dança é envolvente, essa dança contagia. Gatinha requebra, nesta festa é só alegria. E quem quiser curtir, pode chegar. Que aqui na festa rave, hoje tudo vai rolar. Beijo na boca, noite inteira e pegação. Galera tá animada, DJ solta o pancadão. Aumenta o som, DJ, agora e bota pra quebrar. Aqui na festa rave o bicho vai pegar. Vai ter muita gatinha, bebida e pegação. Hoje tá tudo liberado, DJ solta o pancadão. Carlos Pitty na balada. Gente, vem dançar o pancadão. Gatinha vai requebrando, vai descendo até o chão. Essa dança é envolvente, essa dança contagia. Gatinha requebra, nesta festa é só alegria. E quem quiser curtir, pode chegar. Que aqui na festa rave, hoje tudo vai rolar. Beijo na boca, noite inteira e pegação. Galera tá animada, DJ solta o pancadão. E tira o pé do chão. Aumenta o som, DJ, agora e bota pra quebrar. Aqui na festa rave o bicho vai pegar. Vai ter muita gatinha, bebida e pegação. Hoje tá tudo liberado, DJ solta o pancadão. Aumenta o som, DJ, agora bota pra quebrar. Aqui na festa rave o bicho vai pegar. Vai ter muita gatinha, bebida e pegação. Hoje tá tudo liberado, DJ solta o pancadão. DJ solta o pancadão. DJ solta o pancadão. Programa Carlos Pitty. Pra conquistar você eu preciso apenas de 1 minuto, 60 segundos. Me dê 1 minuto pra falar que eu preciso de você, meu amor. 59 segundos é o que resta pra entender essa paixão no meu peito. Cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo, essa paixão. que me domina, me fascina o teu jeito de menina tão linda. Você enlouquece meu coração, você sabe que estou em suas mãos. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. E o que eu mais quero é viver a seu lado, cada segundo, amor. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. E o que eu mais quero é viver a seu lado, cada segundo, amor. Te fazer feliz por toda a vida, cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo, essa paixão que me domina, me fascina o seu jeito de menina tão linda. Você enlouquece o meu coração, você sabe que eu estou em suas mãos. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo. Gustavo Lima, 60 segundos, música romântica, apaixonada demais, pra você ligadinho no programa Carlos Pitt. Gente, deixa eu falar pra vocês das novas rádios que estão com a gente, né? É as novas rádios que estão entrando na nossa rede, estamos aproximando aí de 90 rádios, né? Na transmissão do programa semanalmente. Boas-vindas ao pessoal da Rádio Super Rádio 90 FM de Pouso Alegre, Minas Gerais, todos os sábados às 8 horas da manhã, com reprise aos domingos às 6. Alô, Pouso Alegre, Minas Gerais. Boas-vindas ao pessoal da Rádio Junqueirópolis de Junqueirópolis, São Paulo, todos os sábados 1 da tarde. Um abraço também e boas-vindas ao pessoal da Rádio Mais FM 98,5 em Serra, no Espírito Santo. Alô, Espírito Santo, todos os sábados às 19 horas e domingos às 8 da manhã tem reprise também. Mais um país, né? Paraguai, alô Paraguai. Olá, que tal? A todo de Paraguai, um abraço. Pessoal da Rádio Irunha FM. Irunha FM fica em Irunha, no Paraguai, todos os sábados às 10 horas da manhã. Tem por lá também agora no Paraguai o programa Carlos Pitt. Boas-vindas a vocês aí, tá bom? Tem mais rádio, tá cheio de rádios novas aqui com a gente no programa Carlos Pitt. Deixa eu falar pra vocês aqui da Rádio Luar Sertanejo de Rio Claro, São Paulo, todos os sábados às 8 da noite. Pessoal de Rio Claro, alô, pessoal da Rádio Luar Sertanejo. Boas-vindas à Rádio Canal Sat em Caieiras. Alô, Leandro, toda a equipe da Rádio Canal Sat. É, de Caieiras, São Paulo, todos os sábados, 2 da tarde, também tem programa Carlos Pitt. Legal, muita rádio nova estreando com a gente no programa Carlos Pitt, que não para. Programa do Carlos Pitt. A sua voz me segue junto ao som do vento. Teu cheiro me persegue a fio pelo ar. Em flashes te desenho em meu pensamento. Até de olhos fechados vejo o seu olhar. Ah, o teu olhar. Quando acontece não tem pra quê nem porquê. Eu admito, me enlouqueço por você. Não quero nem saber.

saiu de madrugada pra curtir uma balada. Sozinho me deixou, me trocou por curtição. Agora se ferrou, vai comer na minha mão. Eu gostava tanto de você. Daria minha vida pra te ter. Porque agora é só você, você, você, você, você, você, você. Entrou na minha vida, não consigo te esquecer. Porque é você, você, você, você, você, você, você. Entrou na minha vida, não consigo te esquecer. Bota pra cima, vem! Não faz assim, mentiu pra mim, falou que estava em casa. Saiu de madrugada pra curtir uma balada. Sozinho me deixou, me trocou por curtição. Agora se ferrou, vai comer na minha mão. Eu gostava tanto de você. Daria minha vida pra te ter. Porque agora é só você, você, você, você, você, você, você. Entrou na minha vida, não consigo te esquecer. Porque é você, você, você, você, você, você, você. Quero ver a mulherada, todo mundo comigo até o chão. Você, você, você, você, você, você, você. Entrou na minha vida, não consigo te esquecer. Porque é você, você, você, você, você, você, você. Entrou na minha vida, não consigo te esquecer. Porque é você, você, você, você, você, você, você. Entrou na minha vida, não consigo te esquecer. Porque é você, você, você, você, você, você, você. Entrou na minha vida, não consigo esquecer você. Só você com Felipe Estreparava. Gente, o próximo lançamento de hoje é uma dupla que já é sucesso, viu? É a dupla Anderson e Alisson. Só o destino pode explicar a história dos irmãos Anderson e Alisson Cunha. Anderson, o irmão mais velho, já tinha 10 anos de experiência tocando em bares e casas noturnas. Mas foi em 2005, com a separação do antigo parceiro Marcelo, que o sonho de formar a dupla com o irmão Alisson se realizou. Daí em diante, o sucesso tem batido em suas portas. A dupla oficial do Villa Country e agora do Country Beer vem fazendo o maior sucesso. E eu vou lançar agora pra você a música que eles estão trabalhando. Vamos lá! Anderson e Alisson, Engole o Choro. Programa Carlos Pitti. Engole o choro, e esse choro é só fingimento. Coração de gelo não tem sentimento. Para de mentir e me fazer de bobo. Engole o choro. Simbora cantar assim com Anderson e Alisson. Ô, meu irmão. Te amei. Confesso que jamais amei alguém assim. Vivi a sua vida, esqueci de mim. O amor que eu te dava era incondicional. Me enganei, não foi daquele jeito que você jurou. Zombou da minha cara e me abandonou. E agora vem chorar pedindo meu amor. Agora engole. Engole o choro, e esse choro é só fingimento. Coração de gelo não tem sentimento. Para de mentir e me fazer de bobo. Engole o choro, chega de brincar que eu não sou palhaço. Segue sua vida, adeus, um abraço. Tô de saco cheio, eu quero tudo novo. Aô, Raide! Te amei, confesso que jamais amei alguém assim. Vivi a sua vida, esqueci de mim. O amor que eu te dava era incondicional. Me enganei, não foi daquele jeito que você jurou. Zombou da minha cara e me abandonou. E agora vem chorar pedindo meu amor. Agora engole. Engole o choro, e esse choro é só fingimento. Coração de gelo não tem sentimento. Para de mentir e me fazer de bobo. Engole o choro,

eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão ir pra cama sem emoção, pro vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Carlos Pitti, enviando sucesso. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Programa do Carlos Pitti. Alô, nosso amigo Carlos Pitti, aqui é o Victor e aqui é o Léo, nós estamos com você. Alô, Carlos Pitti, aqui é o Seba do Inimigos HP. Oi, galera, aqui é o André. E aqui é a Karina. E nós também estamos no programa do Carlos Pitti. Aqui quem está falando é o Zé Henrique. Oi, gente, aqui é o Gabriel. Nós também estamos ligados com vocês aqui com o nosso amigo Carlos Pitti, valeu? Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Você que está aí nos acompanhando, ouvindo a gente através da nossa programação, das rádios do Brasil, de Portugal também, que nos acompanha via internet, afinal de contas o nosso bate-papo é sempre filmado e você pode acompanhar no YouTube ou acessa lá www.carlospitti.com. E hoje eu estou aqui visitando, né, o camarim do artista, mas na verdade hoje a gente está visitando o estúdio do artista, né? Que eu estou aqui com os meus amigos Joel e Júnior. Tudo bem, Carlos moça? Pitti, é uma grande satisfação para a gente estar aqui no seu programa. E vocês aqui, estou aqui inclusive diretamente do estúdio Atmosfera Estúdio, né, do nosso amigo Edinho. E é um prazer estar aqui recebendo vocês pela primeira vez no programa Carlos Pitti. Prazer da gente. Como que surgiu a história de vocês? Já estão completando 10 anos de carreira, né? Dois CDs gravados. Esse mês, né? Vocês começaram em 2000, né? Em 2000. Você cantava com o parceiro, com o irmão, cantava, né? Cantava com o irmão, mas aí não deu certo. E esse aqui, o Joel cantava com... Eu cantava rock, né? E o que que deu disso? Na verdade, eu acho que a gente tá junto, acho que não era pra... Eu acho que não era pra ser outra forma, assim, porque foi tão instantâneo, assim, porque do nada a mãe dele começou a encher minha cabeça já, assim, ô... Meu filho tá procurando um parceiro pra cantar com ele aí. Eu não queria saber de sertanejo mais. Queria mais, porque já tinha passado umas decepções aí na minha vida. Aí durante o tempo que eu fiquei no rock, cara, eu não era o que eu queria também. E aí eu tava meio lá, meio cá. Foi quando ele mudou pra Ipuã, na minha cidade, né? Aí ele chamou eu lá pra gente poder cantar. Cidade ali. É Ipuã. Ipuã, interior de São Paulo. Tem no mapa. Tem. Pode procurar lá que tem. Aproveitar e já mandar um abraço pra Ipuã. Alô, pessoal de Ipuã, um grande abraço aí. E aí, o que aconteceu? Eu fui na casa dele, aí ele tinha um negócio de videokê, que na época era o top e tal, ele alugava o videokê. Eu falei, Joel, vamos lá em casa, vamos cantar umas musiquinhas junto lá, sem compromisso. Peguei e fui, mas nem sabendo que ia cantar com ele, não. A hora que ele cantou, assim, era que eu fiz a segunda voz, assim, eu não sou nada bobo, eu falei assim, rapaz, tem... Tem química aí. Tem fundamento, já faz 10 anos, já. Oh. Essa história aí. Que bom, amizade graças que... Graças a Deus. A amizade de você já era de antes da vida? Já conheço o Júlio há 20 anos. E nessa amizade, nessa química, nessa conexão, começou a rolar viola e violão, o que que deu? Pra começar, vamos começar cantando aqui pro pessoal. Vamos fazer uma coisa muito legal que a gente faz sempre nos shows, que é... moda de viola, né? Moda de vamos viola. Fazer um pagode de viola pra todo mundo. Pode deixar morrer, né? Opa, o interior do Brasil adora muito, né? Interesse. Vamos fazer aqui então. Quem sabe faz ao vivo, Joel e Júnior! Bota o pagode brasileiro. Vamos lá. Simbora, gente! Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. A roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu boto ele na espora. E a mulher namoradeira pode vir que nós namora. Eita, onda! Ó, mulherada solteira aí, gente! Bom demais! Quem sabe fazer ao vivo, Joel e Júnior aqui, diretamente do interior de São Paulo, hoje residindo em São Paulo, né? Já que vocês estão também com os empresários que estão aqui, inclusive. Nossa, não vou mostrar aqui, Carlinha. O pessoal que tá aqui. É o Vitor e o Sérgio. Vitor e Sérgio. Até cheguei aqui, achei que era uma dupla sertaneja os também. Os homens, né, que carregam essa coisa pesada. Hoje teve outro empresário que não pôde vir, o Paulo, mandar um abraço pra ele também. Opa. E pro Jair também. Empresário pra vocês é que não falta, né? Vixe. Mas não tinha nenhum, rapaz. Agora, agora tem quatro. E essa moçada aqui dá muito trabalho ou não? Trabalho, né? É. Uma máquina. Mas é uma máquina de fazer dinheiro. Fazer dinheiro sumir. Fazer uma máquina de fazer dinheiro sumir. E come bastante? Dá muita despesa ou não? Não, não, sossegado. Tá bom. E o modão tem que sair no show de vocês sempre, né? Opa, rapaz, é tradição totalmente. A gente que também defende essa coisa de tocar, na verdade, uma coisa que não é modismo, nunca vai ser modismo, que é a música sertaneja original, né? Raiz, que é o que a gente tenta defender. E ama hoje, fazer isso. E ama, com certeza. Hoje, na verdade, a música passou por uma metamorfose muito grande. Você sabe disso. Claro, claro. Você também é cantor, né? Sim, sim. Mas a gente tá aí. Então, a gente defendeu. Nós acompanhamos também essa modalidade, que é o sertanejo, mas agora que é o universitário. Que na verdade, a gente fala o seguinte, eu sempre acabo repetindo que ninguém. Não há necessidade de você entrar nesse jogo, né? Você segue a sua carreira, o seu trabalho. Eu sempre falo assim, falo um pouco mais, não digo ajar, mas sulo, né? Não precisa se prostituir para o sucesso, né? Que tudo acontece quando você tem um trabalho legal, um trabalho bom de conteúdo, de letra, de música, de melodia, como é o caso de vocês, pelo CD de vocês que eu já escutei também, que a gente está ouvindo aqui no programa hoje, além de cantarem muito bem, né? Então não há necessidade de entrar nesse jogo, continuando fazendo essa música bonita, que é a música sertaneja, a nossa música brasileira, né? Com certeza. Bom, 2000 começou adulto, 2005 lançaram o primeiro CD, né? Primeiro CD. 2005? Foi o Amor Verdadeiro, né? Isso. Sai um pedacinho, trechinho ao vivo aqui. Vamos lá. No refrão aí. Primeiro sucesso de Joel e Júnior. O amor verdadeiro é um tiro certeiro quando acerta a gente. Pega por inteiro, é uma coisa louca, sem explicação. Sem perceber, já tem outra dona pro meu coração. Partindo para a segunda música do próximo CD, qual foi o refrão? Próximo CD saiu A Gente Pode Se Encontrar, a música que... Vamos lá. Tá tocando bastante. Tô colocando vocês na parede aqui pra mostrar ao vivo pros nossos ouvintes e telespectadores que estão acompanhando o nosso programa aqui também. Vai lá. Acabou, eu não quero mais pensar em nada. Eu não posso mais voltar atrás. Nosso amor já é carta marcada. Fragmentos e desilusões escurecem o nosso passado. Meio termo não define o amor. Entre nós está tudo acabado. Se tiver que ser, assim será. Se for pra ficar junto, a gente vai ficar. Não importa as voltas que o mundo dá. Um dia desses a gente pode se encontrar. Legal! Para os nossos ouvintes do Brasil, de Portugal, de toda a nossa rede, também para quem acompanha a gente através da internet, estou aqui conversando hoje com Joel e Júnior, a moçada que é do interior de São Paulo, estão residindo no interior de São Paulo, mas hoje reside em São Paulo, na capital, né? Bacana. Bom, para quem está aí curtindo o nosso programa, o programa Carlos Pitt, para quem quiser saber mais, ligar para vocês, contratar vocês, como faz? Oh, pode ligar no telefone no DDD 011, né? São Paulo, 9976-9146. E também DDD 11, 9614-5205. Site, repetindo aí. Esse W meu não sai direitinho. É mesmo? Vamos fazer ele, vai falar. www.joelijunior.com.br. Então você que tá aí ligado, quiser acompanhar o vídeo também, os bastidores desse bate-papo, dessa entrevista, também no YouTube à disposição para vocês. Legal? Beleza. Obrigado, viu?

Ouça de segunda a sábado, aqui no Canal 2, Experiência de Deus, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus. Fique por uma hora com o Padre Reginaldo e o seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no Canal 2, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitty. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitty, eu sou a Fátima Leão. Alô, Brasil, alô, Portugal. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Alô, Brasil, alô, Portugal, nós somos La Luna e Vinícius. Olá, Brasil, olá, Portugal. Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt. Tamo junto. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo, para você que tá ligado aqui na rede do programa Carlos Pitt, agora tem a Miroca trazendo as notícias, as fofocas dos artistas. Fala, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? É, parece que não foi muito bem, foi pro cantor Luciano, que faz dupla com o irmão Zezé de Camargo. Ele foi internado às pressas essa semana, na tarde da quarta-feira em Londrina. A assessoria da dupla já tinha informado aos organizadores da exposição que o Luciano faria o show sentado, porque ele estaria se recuperando de uma cirurgia. Em outubro do ano passado, ele já deu um susto, depois do show que marcava 20 anos da dupla, eles acabaram brigando, chegaram a anunciar a separação e o Luciano foi internado depois de ter convulsões, passar mal, falaram até em problemas do coração. Mas dessa vez foi anunciado que ele teve problemas de estômago e intestino. O susto é que ele foi internado no Hospital do Coração de Londrina, mas simplesmente porque um dos organizadores é amigo do dono do hospital. Poderia ter sido em qualquer outro hospital. Aí a notícia tomou uma proporção gigantesca. Bem, no fim ele tá ótimo, fez o show de pé, empolgado com os fãs e o público, e o que ele teve mesmo foi uma diarreia. Uma diálise comum, diarreia, porque comeu algo que lhe fez mal. Tá ótimo e isso acontece, né? Na semana passada correu a informação de que o cantor Renner, ex-dupla com Rick, está cotado para a quinta edição da Fazenda da Record. Na última edição noticiaram que o Woodson era um dos pretendidos pela produção, mas a participação do cantor não aconteceu. Ele voltou com o irmão, não precisava mais da mídia que esse tipo de programa dá. É, não deixa de ser uma maneira de aparecer, né? Vamos aguardar. E no domingo de Páscoa, a dupla João Bosco e Vinícius gravou o quarto DVD da carreira intitulado A Festa. Os cantores deixaram de lado a ideia das mega estruturas e pensaram em algo bem menor. O DVD foi gravado dentro da casa do empresário da dupla, Euler Coelho, em um condomínio no interior de São Paulo. Eles planejaram também utilizar a área externa, mas a chuva fez com que todos os pouco mais de 300 convidados ficassem dentro da casa na sala de estar, onde aconteceu o show. Andando pela casa, apareciam alguns cantores que foram só assistir, como Michel Teló, o Guilherme, da dupla com Santiago, e o Bruno, da dupla com Barrone, que aliás é vizinho da casa onde foi feita a gravação. O repertório trouxe 13 músicas inéditas e 4 regravações, e ficou bem nítido que a dupla fez escolha de voltar a ser mais sertaneja, como vem acontecendo com várias duplas, aliás. Teve até harpa paraguaia nos arranjos. Novidades. E novidades também sempre no site do Carlos Pitt, www.carlospitt.com. Dá uma passadinha lá, veja as novidades da carreira. Ah, e vamos trazer também os bastidores do show de Almir Sater, que aconteceu este sábado no Via Funchal. Não percam, logo logo estará no ar, na TVCP1. Beijão, pessoal, boa semana e até a próxima. Vamos lá, vamos embora. As músicas que eu componho e eles gravam. E se eles gravam, você ouve aqui no programa Carlos Pitt. Adriano Dias, lançamento. Autoria minha, essa música com Adriano Dias, 8 ou 80? Agora é 8 ou 80. Se dá bem ou se arrependo, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se não vai ficar sozinha. O Carlos Pitt. Já tô cansado dessa sua brincadeira, falsas promessas e palavras, pura ilusão. Tô querendo baixar a poeira, quero dar rumo na minha vida e pro meu coração.

pra voltar. Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Na primeira vez não dá pra esquecer, acelera o coração. Na segunda vez dá pra perceber que tá virando paixão. Quando a noite chega, as estrelas se escondem de mim. E uma nuvem negra no meu céu de sonhos é chuva que não quer ter fim. E enquanto a chuva cai, saudade machuca demais. Por favor, me traz o sol que aquece. Quando a noite chega, as estrelas se escondem de mim. E uma nuvem negra no meu céu de sonhos é chuva que não quer ter fim. E enquanto a chuva cai, saudade machuca demais. Por favor, me traz o sol que aquece o meu coração. Cai, saudade machuca demais. Por favor, me traz o sol que aquece o meu coração. Enquanto a chuva cai, saudade machuca demais. Por favor, me traz o sol e espanta o frio da solidão. Negra, Munhoz e Mariana, nova música, fechando aqui tudo e todas de hoje do programa Carlos Pitti. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, por estar sempre com a gente aqui na sua rádio, em toda a nossa rede Brasil e Portugal. Obrigado, gente. Valeu, semana que vem eu volto. Tem mais programa Carlos Pitti. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitti, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.